Estavam dois amigos que foram à caça. Então, um que tinha larga experiência, que era eu, e outro que não tinha experiência de caça nenhuma, que era aqui o. Zé Trasbim. O Zé Trasbim. O Morcão do Coralho, é? Ele levava uma fisga e duas pedras. Então os gajos para o mato dentro, a dada altura, vira-se um para ele: olá, vais esperar aí, encostado a esse arbusto, hein? Que eu vou dar uma volta a ver se encontro alguma peça de caça. Foda-se, que o Zé está descansado. Não faças barulho, não me espantes a caça! Bem, o gajo vai dar uma volta do caraças. A dada altura, ouve os berros. Ai, ai, ai, ai. Vem o gajo a correr: olá, eu te disse para não fazeres barulho, caralho! Olha, está caladinho, não me foda. Não te foda, tu viste o que fizeste? Olha, está caladinho, olha. O que é que se passou? Diz lá! Olha que passou aqui um leão rantinho a mim. Sim. E ele nada. Houve uma jiboia que subiu para mim acima e ele nada. Mas depois entraram 2 quilos, um bocado a perna, e disseram assim: como é? Comemos aqui as nossas ou levámos-las embora?